Passo o tempo, vão as horas, dentro do meu quarto estou. Tenho medo de abrir a porta e ver que o mundo ainda não mudou. Só se vê maldade, mentira, vaidade. O homem não se entende, mas a compaixão ficou pra trás. Até quando a humanidade ainda pode resistir? Deus, não vamos conseguir.